Especial Eleições Autárquicas 2013. Uma ação conjunta da Nazaré FM e jornais Região de Leiria e Região de Cister. Boa tarde, bem-vindos à última fase do Especial Autárquicas 2013, um programa de responsabilidade da Rádio Nazaré e dos semanários Região de Cister e Região de Leiria. Depois do debate no passado dia 5 de setembro entre os candidatos à Assembleia de Freguesia de Famalicão, são hoje nossos convidados os candidatos à Assembleia de Freguesia de Valados Frades pelas várias forças políticas, Bloco de Esquerda, CDU, Movimento Partido da Terra, Partido Socialista, PSD, Grupo de Cidadãos Independentes do Conselho de Nazaré e Movimento Cidadãos Independentes Nazaré Viva. Para a Assembleia de Freguesia de Valados Frades, o Bloco de Esquerda apresenta Frederico Teixeira, a CDU, Cátia Ferreira, o Movimento Partido da Terra, Alexandrinas Gaio, o Partido Socialista, Rui Marques Amaro, e o PSD, Júlio Henriques. O Grupo de Cidadãos Independentes, candidata Manuel Neves, e os Independentes do Nazaré Viva, Amável Lopes. Feitas assim as apresentações, vamos às propostas dos candidatos. Tal como foi previamente selecionado, eu começava pelo PSD, Júlio Henriques, para esta primeira questão. Quais são as razões que levam o PSD e o Júlio Henriques, naturalmente também não, a apresentar esta candidatura? A razão da minha candidatura está diretamente relacionada com a integração numa equipa que já, de facto, mostrou, efetivamente, ter alguma experiência, dado que, inclusivamente, está em fim de mandato. Portanto, alguns candidatos são recandidatos neste caso. É uma equipa em que eu acredito plenamente, pelas provas que para todos os efeitos já foram reveladas e que são evidentes aos eleitores. É uma equipa que de facto tem a ambição de fazer bem e de cada vez fazer melhor, caso venham exatamente a ser eleitos. Pretendo inclusivamente, e é meu objetivo, se assim os eleitores entenderem, reforçar, logicamente, a mais-valia da equipa, pressupondo que é evidente que a Junta de Freguesia tem sempre um papel limitado no desempenho das várias funções, mas de qualquer maneira, portanto, penso que é importante ter sempre um pensamento positivo perante a conjuntura atual e fazer mais, fazer melhor, criar uma proximidade mais intensa, mais homogénea, mais firme, junto do cidadão e do eleitor. Há efetivamente uma necessidade grande de prestar uma colaboração, enfim, dentro daquilo que são as questões do quotidiano perante os pequenos problemas que surgem no dia-a-dia, e tenho a plena noção que, de facto, essa intervenção de quem está exatamente na retaguarda e que é o rosto de quem exatamente pode contribuir e ajudar à resolução desses pequenos problemas é extremamente gratificante para o cidadão. Seria pensável que o Júlio Henriques fosse candidato pelo PSD à Assembleia de Freguesia de Valados Frades? Não estava, de facto, no meu pensamento. O que é que mudou? Confesso. Mudou depois, de facto, de alguma insistência de algumas pessoas que me são próximas. Percebi que a minha intervenção pode ser, acima de tudo, enfim, pela questão positiva, de alguma forma, tendo em conta também um pouco o meu percurso profissional e a minha experiência a nível profissional, portanto, creio que isto poderá eventualmente alavancar alguma dinâmica que se pode empreender na área da Junta de Freguesia. Para quem conhecer, se estiver menos familiarizado com o Júlio Henriques, muito rapidamente, quem é o candidato Júlio Henriques? O Júlio Henriques, à semelhança de qualquer cidadão e do comum mortal, portanto, é uma pessoa de 54 anos, tenho uma carreira profissional, portanto, na área administrativa, portanto, tudo o que tem a ver com, enfim, com processos de índole documental e inclusivamente, a relação, portanto, com equipamentos de informática é algo que lidero completamente. Tenho, inclusivamente, uma percepção, de facto, da sociedade e do conceito que hoje vivemos e do flagelo que para todos os efeitos estamos a viver, à qual eu sou exatamente sensível e também tenho a percepção para, de alguma forma, viver exatamente os problemas dos pois outros. Já, vamos ficar por aqui. Certo. E vou perguntar ao Rui Marques Amaro, candidato pelo... Podes-me chamar Rui Carrado. Eu não sei, essa é uma autorização. Só, essa é autorização só para o escritor. Então, o que é que levou o Partido Socialista a convidar o Rui Pirralho, como ele gosta de ser chamado, e porque é que o Rui aceitou ser candidato do Partido Socialista? Eu aceitei porque considero que ser candidato à junta de freguesia da nossa terra é um desafio maior. Depois é um conjunto de pressupostos subjetivos e objetivos. Eu, como cidadão esclarecido, chega uma altura que a gente chateia-se de ser administrado por pessoas incompetentes. E é o que tem acontecido nestas últimas duas décadas, nestes últimos 20 anos, temos sido administrados por incompetentes. Ao nível da junta de freguesia, a junta de freguesia, ao longo dos últimos largos anos, tem sido uma junta absolutamente submissa. É uma junta que não reivindica nada, metaforicamente é uma junta de joelhos, de mão estendida e olhos no chão. Portanto, o Valado merece toda esta conjugação de políticas. O Valado, neste momento, encontra-se moribundo. Moribundo e a caminho de Valado Morto. Está moribundo e vai a caminho de Valado Morto. Portanto, eu candidato-me porque, de facto, como cidadão, entendo que é possível outra administração, uma junta mais interventiva, e aceitei esse desafio maior de ser candidato à presidência da junta. E se ganhar a junta, digo aqui aos munícipes de Valado das Frades que a junta de freguesia do Valado não será submissa à sede de concelho, que é a Nazaré. Será porque há eleições para a Câmara e há eleições para a junta. E um presidente de junta tem absoluta legitimidade do voto do povo da sua freguesia. Portanto, tem toda a legitimidade para reivindicar. Alexandrina Esgaio é candidata pelo Movimento Partido da Terra. Quais são as razões, quer do Movimento Partido da Terra, quer da Alexandrina, para esta candidatura? É assim, eu nunca pensei em meter na política, mas quando o arquiteto Salvador me convidou, achei que o projeto dele, que ao encontro daquilo que eu também achava que havia de mudança na Nazaré e para o Conselho de Valados Frades, Freguesia de Valados Frades, e então, acho que como sou empresária, tenho capacidade de gestão e de liderança, motivação, e isso me levou a que realmente estes 20 anos de estagnação, que o nosso país não pode continuar assim, e acho que temos uma boa equipa de trabalho. Sou uma pessoa de fácil relacionamento com os outros e acho que realmente a junta deve se tornar uma junta autónoma e ter um protocolo com a Câmara e resolver os problemas, não está sempre a depender da Câmara. Acho que realmente durante estes 20 anos tem acontecido pouco isso. Sobre a candidata, alguma coisa que naturalmente as pessoas ainda desconheçam? É assim, eu sou Alexandrina Esgaio, tenho 40 anos, nasci na Nazaré, fui criada na Pederneira. Neste momento vivo no Camarção da Nazaré, sou assistente social, por isso conheço algumas realidades na área social e acho que as juntas também, pronto, fazem parte. Acho que estou apta para trabalhar numa junta, porque tenho alguns conhecimentos. E anterior a ser mesmo empresária, trabalhei no IPSS e foi isso que me levou a realmente vestir a camisola neste projeto. O cargo de Presidente da Junta é, sim, digamos, uma função que motiva, assim, tanto as pessoas? Sim, eu acho que sim. Se soubermos ter capacidade de gerir, pode-se fazer muita coisa, até às vezes nem é preciso gastar muito dinheiro. É ter a capacidade e de resolver os problemas do dia-a-dia, do cotidiano, e dar conta das necessidades das pessoas, e cada vez mais, como nós sabemos, como o nosso país está, acho que devemos ajudar cada vez mais logo na altura. Deixar a burocracia e ir logo ao terreno, ao assunto. Cátia Ferreira, candidata pela CDU, fazia a mesma pergunta. O que é que levou a Cátia? Quais são as razões das candidaturas da Cátia e da CDU em Valadares Forados? Boa tarde, Artur. Agradeço já o convite da Rádio Nazaré. Quero cumprimentar todos os primeiros candidatos aqui presentes, os ouvintes da Rádio Nazaré e, especialmente, os valadenses. O que me levou a aceitar esta candidatura, acima de tudo, foi o facto de eu ser do Valado e não poder manter uma atitude passiva perante a tentativa de aniquilar a minha terra. O Valado é hoje uma terra abandonada pelos executivos nacional, concelho e local. Encerraram serviços públicos essenciais à população. As micros, pequenas e médias empresas não foram devidamente apoiadas. O acesso à saúde é limitado, havendo valadenses atualmente residentes no Valado sem acesso a este direito previsto na Constituição da República. Investiram-se milhões de euros em construções que não beneficiaram os valadenses ante os interesses capitalistas, diminuindo a qualidade de todos. Perante esta agressão, estou aqui para representar a voz e a vontade dos que dizem não a esta política de direita, de constante ataque à nossa soberania nacional e de constante roubo dos nossos direitos. A CDU é, sem dúvida, essa voz e vontade. Ao integrar essa coligação, represento a verdadeira esquerda nacional que pretende uma política de ação com as populações, defendendo sempre o poder local. Por acreditar também que é possível resgatar o potencial que sei existir na minha terra e quero colocá-lo à disposição dos valadenses e, se possível, dos nazarenos. O projeto da CDU não atende apenas à Vila do Valado, ainda que seja o Valado a base para a transformação desta realidade estagnada. O coletivo CDU que me acompanha, tanto no Valado como na Nazaré, foi, sem dúvida, um fator relevante na minha decisão. A CDU do Valado é constituída, na sua íntegra, por valadeiros, por filhos da terra, e é um coletivo que integra pessoas das mais diferentes capacidades, que são profundamente conhecedoras da sua terra e das suas gentes. Considero estes elementos fundamentais para expressar a vontade de toda uma população e materializar a melhoria da sua qualidade de vida. Estes elementos foram todos. Coisa a candidata mais, é do Valado, tenho 33 anos, sou educadora ambiental, sou representante do Partido Ecologista aos Verdes no âmbito da coligação e penso que no Valado toda a gente conhece. Amável Lopes, no Valado também toda a gente o conhece, é candidato pelo Movimento de Independentes na Nazaré Viva. Como é que aconteceu esta candidatura? Muito simplesmente, a minha candidatura, primeiro que nada, quero saudar os ouvintes da Rádio de Nazaré, os colegas aqui presentes, saudá-los também pela coragem que têm em, de facto, candidatarem-se à presidência da Junta, porque a salutar é sinal que a democracia está viva e que o Valado tem pessoas que se interessam pela terra. A minha candidatura, eu este ano tinha prometido a mim mesmo e até à família que não seria candidato. Já foi uma promessa que não foi cumprida. É uma promessa que não foi cumprida porque à família. Porque já administrámos anos e tínhamos saturado da estagnação a que o Valado tem sido votado. O Valado tem sido uma terra completamente ignorada, fazem-se obras porque são obrigadas a fazê-las, com o caso do centro escolar, porque senão perdiam-se os dinheiros, fazem-se, no concelho faz-se tudo, menos na freguesia do Valado dos Prados. O Valado tem sido votado a uma inércia de tanto aspecto agrícola como aspecto de estar ao lado da população. A população tem feito lutas que eu ainda não vi o presidente do PSC, portanto, no Valado, a defender as populações, a defender as situações. E a minha candidatura é também, se pede pelo amor que eu tenho à terra, eu ando destes 15 anos a lutar pela terra. Desde clube, biblioteca, barreixo, teatros, eu tenho metido em tudo, sempre pelo amor à terra. E estava-me atravessado no coração deixar mais uma vez de não ir à luta. Porque o Valado, portanto, faz parte da minha vida e a minha vida ao lado, como diz a canção. Mas quero dizer aos verdadeiros que estou aqui para lutar com todas as minhas forças, com todo o meu saber e todo o meu querer, para que o Valado, daqui a 4 anos, eles possam dizer: bem-ajam, porque o Valado melhorou. O grupo de cidadãos independentes candidata Manuel Neves. Manuel Neves, quais são as razões, de facto, desta candidatura? Para todo o auditório, a todos os candidatos à junta da freguesia do Valado dos Frades e a toda a equipa aqui da Renazaré. Eu não estava à espera de candidatar-me, foi um convite feito por um dos elementos do Grupo de Cidadãos. Eu gostei do projeto e quis abraçá-lo. Como é que surgiu o convite? Aceitou logo? Foi assim tão contente? É assim uma tarefa? Que... Não aceitei logo. Tive que reunir com a minha mulher e tive para aquele que tinha sido convidado. Vi os pós e contras, né, que não é fácil ser presidente de uma junta de freguesia, seja ela qual for. E como eu sempre quis ajudar todos os cidadãos, que a minha profissão também o exige, e então decidi abraçar este projeto e gostei do projeto que o Grupo de Cidadãos tem. Quem é o candidato Manuel Neves? Manuel Neves, tenho 34 anos, sou bombeiro de profissão. Pratiquei desporto muitos anos, por isso também aceitei acreditar-me, porque há várias áreas no Valado que temos que mudar e ajudar. Tenho 3 filhos e há muito mais a dizer. Acha que considera a função de Presidente da Junta assim uma função aliciante? Depende, eu aceitei mais para ajudar o próximo, que eu até estou disposto a abdicar do vencimento do Presidente da Junta para ajudar as famílias mais carenciadas. Foi uma coisa que eu disse ao Sr. Trindade e ele apoiou-me, que disse que o fazia bem, porque se nós vamos para a Junta só para pensar no vencimento ao fim do mês, não vamos lá fazer nada. Ou vamos para fazer alguma coisa em Croncanto, então não vale a pena ir para a Junta. Filipe Teixeira é o candidato do Bloco de Esquerda. Boa tarde. É a primeira vez nestas andanças. Boa tarde a todo o auditório. As razões desta candidatura? Eu não era para me candidatar nestas eleições. Aliás, é engraçado, porque foi depois de começar a avaliar as candidaturas que se estavam a apresentar. Eu desconto este tempo, correu até o boato que o Bloco de Esquerda não se iria candidatar. Nem mais. Depois de avaliar as candidaturas que se estavam a apresentar e que se iriam apresentar, eu, como membro ativo da sociedade civil do Valado dos Frades e como pessoa que preza pela sua terra, não fui capaz de recusar, nem é recusar, partiu da minha própria iniciativa propor ao Bloco apoiar-me nesta candidatura. Esta candidatura, por isso nasce do propósito de pensar que é necessário ter alguém capaz e forte à frente da Junta de Freguesia, capaz de reivindicar, e aqui estou ao lado do meu camarada Rui Pirralho, capaz de reivindicar os propósitos da freguesia junto à Câmara Municipal, que é algo que a Junta PSD dos últimos 16 anos nunca foi capaz de fazer. E depois tentei uma coligação antes das eleições, porque acho que poderíamos ter uma candidatura forte de esquerda. Essa coligação não foi aceita. Pode saber a quem é que foi feita a proposta? As pessoas vão entender isso perfeitamente, não é preciso estar a dizer. Tenho pena, porque se essa coligação pudesse ter andado para a frente, talvez, eu tenho fé que as pessoas vão acreditar na minha capacidade e na minha capacidade para ser um bom Presidente da Junta, e vão esquecer os fantasmas da esquerda radical que o Bloco de Esquerda possa ter na cabeça de algumas pessoas. Foi este o propósito da minha candidatura. eu quero acreditar que os valadenses vão confiar na minha pessoa e vão acreditar que eu serei o ótimo presidente da Junta para Valado dos Frades. Portanto, e agora um minuto para cada um, para eventualmente rebater alguma questão que tenha sido dito anterior, que não esteja de acordo ou que queira contestar, e começava exatamente pelo Júlio Henriques, pelo PSD. Sobre aquilo que foi dito, alguma questão que o Júlio queira contestar? Eu tenho um comentário a fazer. De facto, ouvi dizer que de facto o Valado está moribundo. Em parte, enfim, em parte, mas muito suave, aceito esse breve comentário. Contudo, não aceito na totalidade, porque quanto ao tecido empresarial, todos nós sabemos que, neste caso, a Câmara Municipal ou inclusivamente os respectivos mandatários, portanto, não têm capacidade, obviamente, para, digamos, estabelecer aqui qualquer ponto com a entidade privada e com as empresas, porque temos essa experiência, de facto. Relativamente àquilo que se envolve, por exemplo, com a componente agrícola que eu conheço, enfim, relativamente de perto, tenho uma opinião, de facto, um bocado contrária. Percebo que a agricultura tem-se expandido, inclusivamente tem, de facto, também por ausência de outras ofertas em termos de mercado, há gente jovem que realmente está a envolver na agricultura, há gente que inclusivamente está a apostar em projetos que têm sido validados pelas respectivas entidades com apoios financeiros. Portanto, é porque, de facto, alguma coisa também está a ser feita. Obrigado. Rui Perrada, sobre aquilo que foi dito, alguma questão que queira rebater? Eu continuo na mesma, e a direção de uma junta à qual o comum cidadão se dirige por causa de pequenos pormenores, um presidente de junta que diz que não pode fazer nada e que lhe perguntam para arranjar uma solução por intermédio do presidente de câmara, e ele vira-se para as pessoas e diz: coitadinho do homem, o homem também não pode fazer nada. Quer dizer, então, mas o PSD está à frente da câmara durante 20 anos, a junta é PSD já há largos anos no Valado. E a resposta que esta gente tem para as pessoas é que coitadinhos não podem fazer nada. Então, se são coitadinhos, o que é que lá estão a fazer? Daí que eu volto a dizer, estou farto, e acho que o cidadão comum está Luís, farto, obrigado, de ser governado, administrado por incompetentes. Gaio, sobre aquilo que foi dito anteriormente. Pronto, eu acho que também tem que haver mudança, que já estão lá há muito tempo, e não pode continuar sempre as mesmas pessoas. Está estagnado, tem que se mudar. E Cátia, acredito no arquiteto Salvador para essa mudança. Sobre aquilo que foi dito, alguma questão queira? Sim, a CDU está no terreno para resgatar, acima de tudo, o potencial do Valado. Quero aqui também esclarecer que efetivamente houve uma aproximação do cabeça de lista atual do Bloco de Esquerda, do Frederico, à CDU, antes de se reunir com o Bloco de Esquerda, para que houvesse uma coligação. Como é do conhecimento geral, essa coligação nunca aconteceu, nem no âmbito nacional, e no âmbito local também não iria acontecer. A CDU considera que é de uma irresponsabilidade tremenda o Bloco de Esquerda aparecer agora no panorama político, quando durante os últimos 4 anos a sua intervenção no Valado foi nula, ao contrário do trabalho da CDU. Tenho dito. Amável Lopes, sobre isto que foi dito, alguma questão? Estou espantado com o que estou a ouvir. Então. Porque o Partido Comunista fez uma aliança com o PSD nas últimas autarquias no Valado, teve no governo do PSD. Portanto, com o PSD, eu acho que seria muito mais lógico estar com o Bloco de Esquerda. Isto é um problema deles. Agora, há uma coisa que eu quero aqui dizer e comentar, que é o seguinte. Toda a gente diz que é bom um presidente e um presidente e um governo. Mas eu acho que aqui na Junta de Freguesia isto não funciona. Não funciona pelo seguinte, porque os presidentes de juntas são proveitos, são meros pedintes. Porque eu não aceito quem luta pela sua terra, quem dá a cara aos cidadãos, são os presidentes de junta. Não o presidente da Câmara que recebe só quem ele quer lhe apetece. O presidente de junta está aberto a tudo. É o que está mais próximo do cidadão. E é aquele que tem menos meios para resolver os problemas. Obrigado, Manuel. Manuel Neves, sobre o que foi dito, alguma questão que que não seja verdade, queira rebater. Eu não venho aqui para atacar nenhum partido político, nenhum candidato. Nós viemos aqui para mostrar as nossas soluções para resolver alguns problemas que estão no Valado, que ainda não foram feitos, e vamos tentar resolver os problemas que não são fáceis, e é só o que tenho a dizer. Frederico, sobre... Só tenho uma coisa para dizer. Quando se propõem coligações, é no sentido de, com mais força, conseguirmos mudar alguma coisa. É só isto, mais nada. Pronto, passamos para a segunda questão. Eu começo pelo Amalvel Lopes, do Nazaré Viva, e a questão que perguntava-lhe era esta. Qual é o diagnóstico que o Amalvel faz da situação que se vive no Valado? E tem 2 minutos. É muito tempo. A freguesia do Valado tem sido, portanto, votada ao abandono durante muitos anos. Isto não é preciso estar aqui a dizê-lo, mas é preciso recordá-lo, porque os valadentes têm completa noção disso. Fazem-se grandes projetos para o Conselho, e o Valado, não tenho peixe nenhum em dizer, desde os tempos de Monte Roso, tem sido completamente abandonado. Agora vemos, ou podemos ver só a dinâmica do Valado que tem seguido. O Valado foi das terras mais próximas, nos anos 60 e 70, aqui na região. Toda a gente tinha inveja de Valado, tinham coletividades prósperas, tinham dinâmica, tinham a agricultura de Valado, via-se desenvolver, via-se as produções progredir. Neste momento é o que vemos. As fábricas fecharam. As pessoas voltaram à terra, não com aquele dinamismo que deviam de voltar, mas sim por mera necessidade, porque todas as outras portas estão fechadas. Neste momento temos mais gente formada no Valado que alguma vez tivemos. O que é que estão a Valado? E já agora perguntem-me, quantas pessoas têm sido aproveitadas do Valado no município de Nazaré? Zero, praticamente, a não ser os políticos. Eu tenho aqui uma coisa que é importante que se veja. Há 30 anos que nos andam a prometer além. Há 30 anos que andam a enganar o povo do Valado. Nas últimas eleições autárquicas fizeram lá uma votação na Alé para iludirem o povo que aquilo ia para a frente. Passaram 4 anos, nada, zero. As obras estão paradas. Mudam a gestão da Alé para Nazaré 21. E o que é certo? Nada. O Valado tem neste momento uma situação, a Alé de Valado, privilegiada. Se houvesse uma publicidade, como vejo noutros municípios, sobre a Alé de Valado, de certeza que já muita coisa lá estaria feita. Neste momento temos o IC9, temos o IC8, temos a A17, temos a ligação à A1. O Valado neste momento tem uma situação privilegiada para dinamizar a Alé, para criar portos de trabalho ao Conselho, para que o Conselho não morra, que não pare, porque a gente vê as pescas morreram, a cerâmica morreu, qualquer dia os nossos jovens têm que emigrar novamente. Eu acho isso tão disparate. Nós temos que lutar pela nossa terra, porque há coisas que não é preciso muito dinheiro. É preciso é começar a isso. A Lerna não tem que ser feita de um dia para o outro, mas tem que começar. Eles estão a querer fazer tudo e não se vê nada feito. Depois a gente voltamos então depois às propostas. Júlio Henriques, qual é o diagnóstico que o candidato e o PSD faz da situação em Valados Frades? É óbvio que o diagnóstico, de facto, de todo não é subejamente positivo, tendo em conta, obviamente, a situação de desemprego acentuado que se vive, em virtude e em resultado de um tecido empresarial, de facto, pobre, pouco sustentado e com pouca mais-valia. Portanto, era uma situação previsível, tendo em conta a globalização do mercado. Aliás, outras vilas existem exatamente com problemas, de facto, muito semelhantes ao Valado, mas é no Valado que estamos a falar. Relativamente à questão da Alé, é óbvio que as obras não têm andado com a velocidade desejada. Sei que em termos de tudo o que tem a ver com as estruturas, as infraestruturas básicas, já estão de certa forma bastante avançadas, sei que inclusivamente a rede de gás está a ser instalada. Falta, portanto, a brevíssimo prazo apenas avançar com o início da pavimentação de tudo o que tem a ver com a própria rede de acessos interna. Relativamente àquilo que são as hipóteses de instalação de empresas, já há dados concretos exatamente sobre o número, neste caso, de milhares de metros quadrados que já estão exatamente negociados com alguns empresários, para, de facto, a implantação de empresas a médio prazo. Portanto, não se pode logicamente estimar, mas de qualquer maneira, em termos de previsibilidade, mas de qualquer maneira, já se fala no médio prazo, que é um bom sinónimo. Aliás, o número de metros quadrados que já estão, de facto, negociados com empresários, neste momento, ronda qualquer coisa como 84 mil metros quadrados. Contudo, é evidente que hoje também todos nós temos a noção que, de facto, o tecido empresarial em Portugal, enfim, já teve melhores dias, está e continua, infelizmente, a encolher. Agora, é óbvio que o passado é passado, há que olhar para o futuro e há que captar e há que, de facto, divulgar exatamente a área junto dos empresários e que, de preferência, sejam empresas que tragam mão de obra com mais-valia profissional, com qualificação, porque essa sim tem probabilidade de fixar as camadas jovens, tem possibilidade inclusivamente de potenciar o próprio desenvolvimento económico local. Obrigado. Frederico Teixeira, qual é o diagnóstico que o Bloco de Esquerda faz? Freguesia está moribunda, completamente. O Valado foi completamente votado ao abandono, já falámos nisso aqui, e eu agora vou tentar esmifrar, vou tentar dissecar um bocado o que é que foi esse abandono. Tem que ser muito rápido. É muito rápido, vamos lá ver. Vamos começar pela agricultura. A agricultura foi pujante, tivemos o Valado Terra da Abóbora, não é? Tivemos o Valado Terra da Cenoura, tudo da parte da iniciativa da sociedade civil. Por isso estamos a falar, nunca o poder local se interessou se a coisa corria bem, se corria mal. Corria bem, e ainda bem que corria bem, porque as coisas iam acontecendo, havia dinheiro e a coisa girava. Entretanto, vieram as hortícolas mais diversificadas, os nabos, as couves, os alhos franceses, por aí fora, e começou a haver um constrangimento da capacidade dos agricultores de fazerem dinheiro. Não é? Mas o poder local nunca se preocupou com isso. Mas o presidente da junta, que é o representante da população, que é a pessoa em quem a população acredita, nunca pensou em ir falar com os agricultores e dizer assim: mas porquê é que vocês não se juntam e criam uma associação para serem mais fortes? Nunca, isso nunca aconteceu. Agora chegamos à indústria, não é? As pessoas que fizeram dinheiro na agricultura nos anos 40, 50, começaram a investir na indústria, nas faianças, fundaram várias fábricas, fundaram a Cepal, foram pujantes, trouxeram muita população ao Valado dos Frades, de outras regiões, de Coimbra, de mais variados sítios do país, mas entramos na Comunidade Europeia, entramos na OCM e ninguém se lembrou de ir ter com os empresários locais e chamar-lhes a atenção disso, não é? E nunca se criou uma associação. O que é que aconteceu? Essas fábricas começaram a vender não com a sua marca, passaram a vender com a marca do seu cliente. O que é que aconteceu? Quando o cliente fugiu para outro sítio, ninguém tinha investido em marketing e as fábricas fecharam. Não é? Isto, a autarquia tem responsabilidade nisto. Porque a autarquia, como representante do povo, como o chefe do representante máximo, as pessoas, em quem as pessoas confiam, deve chamar a atenção das pessoas. Não é só... Um presidente de junta não serve só para tapar buracos. Um presidente de junta tem que servir para muito mais do que isso. Tem que dar o caminho às pessoas e dizer-lhes que podemos ir por ali, e vamos lá. Vamos ajudá-los. Manuel Neves, qual é o diagnóstico que o grupo de cidadãos dependentes faz da situação em Valados Frades? O diagnóstico, temos só aqui algumas ideias. Uma delas é, na área da saúde, falta de médico de família, falta de transporte dos doentes oncológicos e de fisioterapia, os correios, apoio social a idosos e crianças, apoio insuficiente à agricultura, quer a administração central e local, falta de segurança nos campos agrícolas, combate a situações de emergência e incentivos ao associativismo no setor e apoio social educativo, que também foi, que é reduzido. Noutros tipos de necessidades, o Valados Frades tem tudo, não precisa de mais nada? O Valado precisa, como todo lado. O Valado, como já tenho dito, tem ficado um bocadinho para trás, mas falta de iluminação também, as passadeiras, algumas não estão bem sinalizadas e pouco mais. Rui, Partido Socialista, qual é a análise? A análise é simples e é na continuação daquilo que eu tenho estado a dizer perante os municípios da freguesia de Valados Frades e perante todos os municípios do concelho da Nazaré. Eu queria aqui recordar que já se falou aqui há pouco que, de facto, a pessoa que dá a cara, que se candidata à junta de freguesia, há alguma ousadia e coragem. Eu falo por mim, eu assumi como o camarada Walter Charro, que espero e desejo que seja o próximo presidente da Câmara da Nazaré, eu assumi com ele o compromisso de dou a cara, sim senhor, mas já sabes como é que eu funciono. Eu não sirvo para ser subserviente e estarei é para defender os interesses de Valados Frades. Fazendo aqui um pouco o apanhado e em relação à nossa freguesia, eu gostaria de recordar este pormenor, que parece que não tem importância nenhuma, mas tem muita importância. Valado dos Frades, nos últimos executivos da Câmara Municipal da Nazaré, tem tido recorrentemente dois vereadores a representar o Valado, seja no PS, seja no Partido Social Democrata. E eu, durante estes anos, eu nunca vi essas pessoas, no fim de serem eleitas e de estarem no tacho, nunca as vi aparecer no Valado. Só as vi aparecer no Valado no dia da procissão das festas do sítio ou agora quando foi o cortejo etnográfico passado 23 anos. Essas pessoas nunca metem os pés no Valado. Entram na cama, põem-se a ganhar 200, 300, 400 contos e pronto, e acabou-se. Sobre a questão do diagnóstico, não respondeu. A questão do diagnóstico é a continuação daquilo que eu já disse. De facto, o Valado está moribundo. O Valado está moribundo, não tem projeto, tem sido absolutamente ostracizado pela Câmara nestes últimos 20 anos. Foi a que referida à questão que se fez o centro escolar no Valado. Fez, sim senhor, o centro escolar está feito no Valado, gerou dívida, sim senhor, mas esse centro escolar está feito no Valado porque foi feito ao abrigo do governo do José Sócrates para responder à crise, aliás, uma diretiva da União Europeia como resposta à crise, na semelhança já daquilo que aconteceu em 1929 na crise da Grande Depressão. Era preciso obras públicas para combater o desemprego e para, enfim, alavancar um pouco a economia, mas de resto não há nada. Alexandrina Gaio, qual é o diagnóstico do Valados Frades? Existe muita melhoria a fazer e a ser corrigido nas diversas áreas da freguesia, como, por exemplo, na educação, na agricultura, o turismo de negócios, no ambiente, saúde, património, na cultura, saneamento, infraestruturas, espaço público, rede viária e no desporto. Também é preciso fazer uma remodelação no pavilhão da BIR e queríamos criar depois até uma academia da BIR, se formos eleitos. Portanto, isso é para mais propriamente nas propostas. Em termos de diagnóstico, hoje falou na questão da educação. O que é que falta, por exemplo, na questão da educação? Pronto, acho que podemos criar aqui na parte da educação, criar mesmo uma universidade sénior para os idosos, porque também as pessoas passam muito tempo em casa e devíamos fazer alguma coisa para ocupar o tempo. Não é só na Nazaré. Também o Valar também tem direito a ter aqui uma universidade sénior. No ensino, na saúde? Na saúde, pronto, temos que ter atenção, porque os médicos cada vez são menos e se calhar devíamos ter o Centro de Saúde mais tempo a funcionar, fim de semana e tudo. Relativamente às outras questões, está tudo bem no Valado? Não, na verdade, também temos que realmente criar as infraestruturas da Alé para desenvolver a área empresarial, porque isto tudo, eu acho que se a área empresarial tivesse sido desenvolvida, não tinha acontecido o fecho dos correios, a nível dos comboios também, há pouco se passarem, tudo isso, porque isto tem sido uma degradação ao longo dos anos. E se tivessem feito alguma coisa, se calhar não estávamos assim, com um Valado morto. É aquilo que eu penso. Amava Lopes, disto que foi dito, alguma questão que esteja menos bem, que queira rebater? Eu acho que nós aqui temos todos, e se tivermos consciência, temos todos convictos do mal que tem sido feito. Eu peço imensa desculpa, e aqui, pronto, isto é os lapsos, fazem aquilo que esqueci de fazer a pergunta à Cátia Ferreira pela CDU, relativamente questão ao diagnóstico que a CDU faz da situação do Valado. Antes de responder à sua questão, quero deixar aqui claro que a CDU é já uma coligação democrática unitária constituída pelo PCP, pelo PF, Intervenção Democrática e Independentes. Quero também esclarecer que se aceitámos incluir o executivo da Junta de Freguesia há 4 anos atrás com o PSD foi precisamente por conhecer as políticas neoliberais de roubo dos direitos e mais qualquer coisa às populações, e foi numa tentativa de controlar este roubo que aceitámos incluir o executivo, e foi efetivamente isso que aconteceu. A CDU foi uma voz ativa no Valado contra o encerramento dos serviços públicos, como o CTT, contra a privatização da água. O nosso elemento votou contra estas situações, ao contrário dos restantes elementos do Executivo. Era isto que eu queria esclarecer. Relativamente ao diagnóstico da situação da vila, como já referi anteriormente, o Valado é sem dúvida uma terra abandonada pelo atual Executivo, tanto Conselho como da Junta de Freguesia, ambos PSD, não é de espantar. O Executivo Conselho nos últimos 4 anos não transferiu dinheiro para a Junta de Freguesia do Valado, dinheiro esse que deveria ser aplicado em benefício da população, repito, que não transferiu um cêntimo para o Valado. O Executivo da Junta de Freguesia, por sua vez, nunca fez pressão junto à Câmara Municipal para que esse dinheiro lhe fosse atribuído para aplicar em benefício da população, ou seja, a população não é o fundamental. Quero também salientar aqui que é muito importante que 10 mil euros entraram na Junta de Freguesia do Valado. Esses 10 mil euros foram provenientes das subvenções públicas recebidas pelo elemento CDU que integrava o Executivo da Junta de Freguesia do Valado. A Cidália Sousa, como a gente conhece lá, a professora Cidália. Estes 10 mil euros que ela entregou posteriormente às diversas associações da terra, desde a biblioteca, ao rancho, aos dadores de sangue, à Associação Columbófila, ao clube, entre outras. Saliento que estes 10 mil euros que foram dados pela CDU às associações do Valado foi o único dinheiro que entrou na Junta de Freguesia do Valado. A Junta de Freguesia e a Câmara contribuíram com zero, é mesmo assim. Neste sentido, consideramos que tem havido um total desrespeito e desprezo pelas potencialidades e necessidades do Valado, bem como dos valadenses. Contrariamente, acabaram-se com os serviços públicos. O acesso à saúde é cada vez mais restrito, havendo pessoas sem médico no Valado atualmente. A iluminação pública é uma miragem, o que torna a nossa vila insegura. O desemprego é cada vez mais acentuado. A imigração forçada leva os jovens a deixar a nossa terra, ficando o Valado desta forma com uma população cada vez mais envelhecida e havendo também já uma redução efetiva no número de residentes no Valado, que ronda já os 3%. Facilmente se depreende que nada foi investido no Valado, para o Valado e para os valadenses. É esta a situação da nossa terra. Obrigado. E agora sim, vamos então a esta volta. Amável Lopes, disto tudo o que foi dito... Quer dizer, eu estava a estranhar muito aqui a posição da CDU pelo seguinte... Se de facto a cidade lá esteve, era um elemento ativo, porque é que ela própria não denunciou publicamente a situação? Eu nunca vi a cidade e a Assembleia de Nenhuma de Freguesia estar a dizer que Portanto, fizemos esta porta, fizemos esta pressão, ameaçámos entregar a chave, fizemos qualquer coisa para que, de facto, aquilo que falava tinha direito viesse. Eu, por exemplo, vi a Cidália. Eu me interroguei na Assembleia de Freguesia, o Presidente da Junta, qual era o sentido de voto dele sobre a privatização da água, e ele disse que não tinha que dar satisfações à Assembleia, porque tinha que, já tinha dado aos membros da Junta de Freguesia. Eu acho que um Presidente da Junta, quando falta esta, de respeito à Assembleia de Freguesia, porque ele depende da Assembleia e não a Assembleia dele, portanto, isto é muito mau. E a cidade que estava ao lado devia se ter pronunciado imediatamente que a posição dele era e votar favoravelmente. Amável. Obrigado. Júlio Henriques, sobre isto que foi dito anteriormente, alguma questão que queira rebater, que não corresponda à verdade, que queira repor? Confesso verdadeiramente, eu só gosto de falar de coisas que de facto são do meu completo e total domínio. Esta questão que aqui o candidato Amável estava de facto a comentar, conheço-a superficialmente, portanto não vou entrar obviamente por aí. Quanto a alguns comentários que já ouvi aqui, portanto, à não existência, por exemplo, de uma associação de agricultores, de facto, sei que é uma realidade, mas já agora aproveito para fazer o desafio aqui ao amigo Fred, sendo pessoa que eu inclusivamente estimo, e por que não agora desenvolver exatamente essa iniciativa, porque sei que no passado houve efetivamente alguma dificuldade em dar passos em frente. Deixo-lhe aqui o desafio. Quanto à questão do abandono, de facto, das classes mais jovens, e de hoje vou falar de ser, de facto, uma vila de gente, essencialmente com idades avançadas, é evidente que isto é tudo resultado de uma zona efetiva... Júlio, com... obrigado, Presidente, continua. Frederico. A primeira coisa que quero apontar é que... Não está nada, o Valado não está nada bem. Não está nada bem. Não, eu falei da agricultura, falei da indústria e falo também, já agora, da imigração que muitas pessoas estão a ter que fazer porque não encontram alternativas do Valado. E porque, outra coisa que eu queria dizer, as pessoas investem, as famílias do Valado investem na educação dos seus filhos e o Valado e o Conselho da Nazaré e o Conselho da Alcobaça. Estamos a falar da área geográfica mais próxima, não dá resposta. É preciso dar resposta. Estamos a gastar dinheiro para nada. Estamos a ditar dinheiro para a rua, para o enriquecimento dos outros. E é preciso fazer alguma coisa nesse sentido. É só alguma coisa, não. Manuel Neves, sobre isto que foi dito, alguma questão que queira repor ou rebater? Não tenho nenhuma, porque já disse, vim aqui não é para atacar ninguém. Venho aqui para arranjar soluções, não venho criticar aquilo que não foi feito, mas sim tentar resolver o que ainda não foi feito. E o povo já está farto destas guerras políticas, quer é trabalho. Oi. Olha, eu nesta réplica de um minuto, aproveito, uma vez que se agora, muito levianamente, mas abordou-se aqui a questão das águas, aproveito para dizer o seguinte. O Partido Socialista tem no seu projeto solenemente de que não entregará as águas da Nazaré a privados. Não fará concessão. E isto interessa não só aos munícipes de Valados Frades, mas a todos os munícipes do Conselho da Nazaré. Se eventualmente o Partido Social Democrata ganhasse as eleições no próximo dia 29, meses depois o Partido Social Democrata avançaria inequivocamente para a concessão das águas da Nazaré. E isso tem efeitos nefastos sobre vários sentidos, sobre todos sobre os municípios. Sobre a questão daquilo que foi dito, alguma questão que queira rebater? Era isto que eu queria dizer e pronto, é o meu minuto. Alexandrina. O Movimento Partido da Terra também não concorda com a concessão das águas e tem como objetivo reduzir a tarifa do preço da água, se formos candidatos. Queria aqui dizer ao nosso amigo Amável que Ele disse que não tinha ouvido a Cidália nas assembleias de freguesia a dizer qualquer comentário sobre esta questão. Apenas tenho a dizer que, mais do que a opinião da Cidália, é importante o voto da Cidália. E esse foi contra a privatização dos serviços públicos e contra a privatização da água. Se não ouviu, se não tem conhecimento desse voto, digo-lhe que essa informação está em documentos que existem na Junta de Freguesia. Procure por esses documentos. Quanto às más posturas do PST nessas assembleias de freguesia, apesar de não me surpreenderem, não posso responder por elas, porque não tenho nada a ver com isso. Pronto, passemos a outra questão, nomeadamente às propostas e às prioridades para Valados Frades. E começava pela Alexandrina. As propostas que nós temos e os projetos é aumentar a oferta de emprego, temos que reduzir a tarifa de água. Se o arquiteto Salvador for eleito, há um projeto que visa a construção de uma unidade de engarrafamento da água da freguesia. Continuar a colaborar com as coletividades que desempenham um papel importante na ocupação e desenvolvimento de jovens através da prática desportiva, futebol, futsal, basquetebol, hockey patins, patinagem e ginástica. Renovação e restauração e manutenção de infraestruturas que se encontram degradadas. Continuar a colaborar com coletividades que desempenham um papel importante a nível cultural e musical, que têm colocado o nome na vila nas primeiras páginas dos órgãos de comunicação social. Dotar a Junta de Freguesia de maior autonomia em relação à Câmara. Na gestão dos meios de pessoal, criar serviço que substitui os CTTs na sede da Junta de Freguesia, com a inclusão de mais alguns funcionários. Construir um acesso ao centro escolar completamente novo, a partir da Alé, por forma a retirar o tráfego da zona habitacional, onde o espaço escasseia e causa transtornos aos residentes, bem como aos pais que ali vão buscar e levar os filhos duas vezes ao dia. Saneamento público, as telecomunicações e vias de circulação serão importantes, uma preocupação para que a qualidade dos residentes da freguesia seja melhorada. Neste momento crítico que o país atravessa, pretende-se intensificar o diálogo com as instituições sociais e com a população mais carenciada, dentro dos limites e responsabilidades da área da Junta de Freguesia, assim como na prevenção e combate da toxicodependência e comportamentos de risco. Pretende uma aproximação a todas as pessoas e em especial aos jovens da freguesia através da realização de atividades lúdicas, culturais e musicais. Modernizar os vários edifícios públicos, como seja o mercado junto ao campo sintético da Bir, que facilmente poderá ser adaptado como um bar daquela coletividade, em condições muito melhores que o atual, e a abertura nesse espaço de um centro de negócios, ou no reaproveitamento do centro cultural para a realização de atividades culturais ou de exposição ao público. A cedência das antigas instalações da escola primária de Valados Frades a coletividades da vila, onde poderão desenvolver as suas ações com melhores condições que as atuais. E criar a Universidade Sénior. Manter e melhorar os espaços verdes, como seja o exemplo do Parque de Merendas, continuando a oferecer condições para a grande ocupação que aquele espaço tem a alturas propícias, dada a sua localização de formação extremamente privilegiada. De forma geral, pretende-se valorizar as áreas sociais, a educação, os serviços de apoio à ação social, o apoio aos idosos e aos mais jovens, o desporto, a cultura e a qualidade de vida dos habitantes da freguesia. Pronto, o resto fica para depois. Cátia Ferreira, quais são as propostas e as prioridades para o Valado para a CDU? A CDU apresenta um plano sinergético para o desenvolvimento da freguesia. Este plano tem como salvaguarda o quadro de apoio comunitário para 2014-2020, pretende fomentar a criação de emprego e a defesa da nossa soberania económica. É um projeto totalmente desenvolvido pela CDU Valados Frades e considera as principais atividades económicas que caracterizam o Valado, como a agricultura, o desporto, as micro, pequenas e médias empresas e a natureza, interligando-as com as principais áreas de investimento previsto no referido quadro de apoio comunitário para 2014 e 2020, e aqui referendo algumas, como a investigação e a inovação, a agricultura, a eficiência energética, entre outras. Esta informação de cariz europeu encontra-se disponível nas mais diversas plataformas online, para quem quiser ter informações mais detalhadas. Os principais objetivos do nosso projeto passam, sobretudo, por fomentar a abandonada área de localização empresarial do Valado. Pretendemos exigir o refinanciamento das condições de acesso, ampliando prazos e diminuindo juros, em ordem a reduzir o preço por metro quadrado. Uma das nossas prioridades é apostar na produção local de qualidade, bem como a internacionalização desse produto, sobretudo junto às comunidades portuguesas na diáspora. Na ALE também queremos criar polos de investigação científica, que é uma área de investimento do quadro de apoio comunitário que está previsto, criar polos de investigação científica nas áreas da agrofloresta, da agrogenética e das energias sem impacto ambiental. Estas áreas vão elevar a qualidade da nossa produção local, bem como potenciar a sua internacionalização. Pretendemos criar um banco de sementes não modificadas e autóctonos, por razões de qualidade do produto e por motivos ambientais. Pretendemos integrar os valadenses nestas empresas e no mercado de trabalho com direitos. Isto está relacionado com exigências específicas que temos para apresentar às empresas que queiram vir para o Alvalade. Pretendemos desenvolver o respeito pelo ambiente, o respeito pelas entidades dos valadenses que está patente nestas áreas de investimento, bem como a melhoria da sua qualidade de vida. A CDU considera que viver com dignidade ao longo de toda a vida, assegurando direitos sociais e ambientais, é uma mais-valia para todos. Pretendemos promover uma maior eficiência energética na vila, de modo a reduzir custos e a importação nacional de combustíveis fósseis. Pretendemos promover formas suaves de mobilidade, com ciclovias e ruas mistas, para promover a segurança dos valadenses. Continuaremos a valorizar e a defender os serviços públicos, como a gestão pública da água, que é um recurso natural essencial à vida, não uma mercadoria ou um negócio. Continuamos a valorizar e a defender a escola pública com qualidade, que envolvam ações com os alunos, com os pais e com os professores. Continuaremos a valorizar e a defender o direito à saúde, que são serviços fundamentais que deveriam estar ao alcance de todos e não sujeitos às vontades da iniciativa privada e da lógica do mercado. Enfim, pretendemos no fim de prestigiar o poder local através de uma gestão rigorosa, transparente e competente. Quero, por fim, dizer que elaborar este projeto de raiz foi árduo, mas gratificante, no sentido em que consideramos apresentar o melhor projeto para a vila, bem como o mais viável para que a vila se desenvolva e os valadenses consigam ter mais qualidade de vida. Na verdade, não conhecemos Obrigada. Mais nenhum programa, mais nenhum projeto por parte das outras forças políticas e o facto de não duvidarmos de nós e termos a certeza que o nosso projeto é o melhor para o Alvalade. Frederico Teixeira, quais são as prioridades e as propostas do Bloco de Esquerda? As prioridades é dinamizar a freguesia, não é? É muito vago, tem. Claro que é vago, mas são tantas as coisas que em 3 minutos algumas, são difíceis. Há algumas, claro que há algumas. Primeiro, vou lembrar uma coisa que é, faz-me extrema confusão a Câmara Municipal criar uma área de localização empresarial ao lado de um bairro residencial e de uma zona desportiva, sem nenhuma faixa de proteção. Por isso, a primeira proposta é pôr uma faixa de pinheiros entre uma coisa e outra, para que as crianças não vivam ao lado de uma fábrica. Primeira coisa. Depois, porque acho mal, acho que isso não é agradável. Depois, acho que a junta de freguesia pode muito bem tentar promover uma associação de desenvolvimento local. Com que intuito? Com o intuito de criar oficinas profissionais para fazer face ao desemprego. A nossa ideia, a ideia do Bloco de Esquerda, é transmitir o conhecimento das pessoas, dos reformados do Valado, que trabalharam em fábricas, que foram sapateiros, que foram costureiras, que foram não sei o quê, para as gerações mais novas. Criar oficinas profissionais em que haja essa transmissão de conhecimento e que promova mais oportunidades aos jovens que neste momento não as têm, oportunidades com profissões que podem criar o seu próprio emprego e podem dessa forma sobreviver e viver melhor. Dinamizar as festas das chouriças. O Valado é conhecido na região pela terra das chouriças, não é? Mas não entre há outras coisas. Entre outras coisas. Mas não há chouriças do Valado à venda, não é? Porquê? Porque não, não é? Uma das ideias é essa também. Outra das ideias é, acho que isto é uma ideia para o Conselho da Nazaré, mas porque o Valado é capaz de ser a região, o local mais agradável e mais apropriado para desenvolver, a criação de um parque. Um parque para fazer um piquenique, um parque para jogar à bola com os filhos, um parque para correr, para saltar, um parque, um verdadeiro parque com 5, 10 hectares, onde as pessoas se sintam bem, num ambiente agradável, junto da natureza. Temos as matas nacionais do Valado à porta, 1000 hectares de pinhal, que estão completamente votados ao abandono. Quer dizer, há tudo, o Valado tem tudo e mais alguma coisa. Tem água, tem rios, tem mata, tem pessoas, muito boas pessoas, que ninguém liga. Tipo, epá, amanhem-se, tomem lá conta de vocês e deixa fechar os correios, deixa fechar a estação, acaba com, não faz alé nenhuma, não promove nada. E depois, o que é que as pessoas fazem? Não tem ajuda, a junta de freguesia não é um farol, e deve ser um farol, não é? É, é isso que nós nos propomos. Outra das coisas, por exemplo, assim, só dizia. Não, continua. Não continua. Outra das coisas que eu acho extremamente importante, e isso não é uma coisa que a junta de freguesia tem que fazer, mas a junta de freguesia pode ajudar a fazer, que é um lar de idosos, não é? Se há população idosa, quer dizer, Fanhais tem um lar de idosos, o Valado não tem um lar de idosos, a Nazaré tem um lar de idosos, ou o sítio, o Valado não tem um lar de idosos. Qualquer dia digo que o casal Mota tem um lar de idosos e o Valado não tem um lar de idosos. Não pode ser, as pessoas têm que haver. Obrigado. Júlio Henriques, quais são as propostas e as prioridades do PSD para o Valado dos Frades? As propostas, o foco incide essencialmente na criação de emprego e, como há bocado foi referido, exatamente na continuidade dos trabalhos que permitem criar todas as condições para que, de facto, as empresas ou os empresários venham e se instalem e comecem exatamente a trabalhar, portanto, e a criar postos de emprego. Relativamente àquilo que é a condição social e económica, é evidente que há uma preocupação, de facto, em prestar assistência por intermédio e ser um parceiro ativo por intermédio das próprias IPSS já de alguma forma existentes no terreno, não sendo da esfera de ação, inclusivamente da própria Câmara, mas relativamente à questão da rede escolar, existe para todos os efeitos uma parceria constituída e que, dentro daquilo que são os parâmetros, ela está de facto em funcionamento. Quanto à dinamização da vila, de facto é necessário empreender uma e dar-lhe mais visibilidade, porque de facto o Valado precisa de, como eu já disse a alguém, precisa de ser colocado no mapa. Tem potencialidades, tem produto de facto com mais valia, agora é preciso de facto comunicar essa capacidade, se calhar de uma forma mais abrangente, e torná-la exatamente mais visível. Recordo, por exemplo, que acho que tem, de facto, importância e relevância, exemplificando o último desfile etnográfico que foi feito, que reuniu, de facto, umas quantas e boas dezenas de pessoas e meios, e as pessoas, de facto, sentem orgulho, efetivamente, na realização dessas atividades, porque, para todos os efeitos, preenche imensíssimo o ego ao cidadão, e isto acaba por dar exatamente brilho, quer à vida, à vila, quer inclusivamente à vida das pessoas. Agora, é preciso, de facto, depois comunicar isto junto de algumas entidades da comunicação social para que realmente se fale no Valado. E isso acho que é uma parte que tem sido descurada. Quanto à vertente desportiva, tem havido uma colaboração com as diversas coletividades, a BIR, essencialmente, onde, de facto, está lá invisível o relevado sintético, e inclusivamente até posso referir que tem já que está, ser mesmo para terminar, que já está, de facto, pago, portanto é efetivamente uma mais-valia para a vila, e sei que inclusivamente acabou por trazer uma camada de jovens, de facto, consigo. Obrigado, Júlio. Manuel Neves, para o Grupo Cidadãos Independentes, quais são as propostas e as prioridades para a freguesia de Valado dos Frades? As prioridades é a Junta assegurar o transporte dos doentes oncológicos, porque infelizmente ainda há muitos que vão de transportes públicos para Lisboa e Coimbra, a fazer os tratamentos, os de fisioterapia. Nós só vamos assegurar esse transporte até que seja possível que a Associação de Doadores de Sangue e os Bombeiros Voluntários de Areia possam fazer, porque nós não, não é a nossa intenção tirar o trabalho a estas associações. O médico de família propôs ao diretor do Centro de Saúde que peça as unidades competentes, mais o médico de família, para que todos possam usufruir do serviço. Reunir com as finanças e com a social para que um membro destas duas partições esteja pelo menos uma vez por semana na junta para nós contribuintes e poderem pagar as suas contribuições para não se locarem a Nazaré. Uma para os Correios também, que os Correios fecharem, nós também queremos assegurar esse serviço para os nossos eleitores. Propor à Câmara Municipal, que já foi aqui dito, a construção de um lar da terceira idade, porque ainda há muitos idosos em lista de espera, e um jardim de infância, que estas duas obras são oficialmente, pode ser público ou privado, e é autossustentável. Reunir com todos os agricultores para resolver os problemas que existem na agricultura. Propor e incentivar uma criação de uma comissão e um fundo social para resolver as coisas nos momentos de crise, quando houver secas, pragas e tudo que possa destruir a agricultura em massa. Incentivar na criação de uma cooperativa ou fábrica, ou uma fábrica de excessos de agrícolas. Propor à Câmara Municipal a construção de mais um bairro social. E sentar à mesa todos os creches de educação a fim de, no final do ano letivo, juntarmos todos os livros que foram usados este ano para depois ser doado às crianças que vão entrar no próximo ano letivo, que todos os anos pesa no orçamento familiar a compra dos livros e materiais escolares. Dar apoio aos idosos, aos jovens empresários nos seus projetos. E reunir com todas as coletividades esportivas para fazermos eventos para salvaguardar estas coletividades. Obrigado. Rui Marques Amaro, ou Rui Pirralho, como queiram, as propostas do Partido Socialista para a freguesia da Nazaré e eu as prioridades. Artur, eu começarei por lhe dizer, em sentido restrito, que basta as candidaturas analisarem a Lei 169 de 99, que é a lei que estabelece o quadro de competências próprias e delegadas à Junta de Freguesia, e lá estão elencadas essas competências. Já chegavam e sobravam perante o orçamento que a Junta de Freguesia de Valado deve ter, que deve andar à volta de 50 mil euros anuais, não sei, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Portanto, já chegavam. Agora, politicamente, vamos ver as coisas de uma outra forma. Isto são candidaturas à Câmara Municipal, portanto, à Câmara e ao município em todo, engloba todas as freguesias e, portanto, há aqui uma conjugação entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, e eu falo pela Junta de Freguesia de Valados Fratos. As prioridades são, de facto, avançar com o plano de execução da área de localização empresarial de Valados Frados. Já aqui se aflorou um pouco sobre o desemprego no concelho, e eu digo, ao longo destes últimos largos meses, qual tem sido a candidatura e o candidato que tem procurado arranjar soluções para o desemprego no concelho? Eu sou testemunha presencialmente desses contactos do meu camarada Walter Charro. Há empresários que estão à espera que a situação política mude na Câmara Municipal da Nazaré para avançarem. E porquê? Porque ao longo destes últimos 20 anos a Câmara PSD e o seu presidente Jorge Barroso deram-se ao desplante de recusar ao longo destes 20 anos investimentos para o concelho. Portanto, se há candidatura que tem apostado forte na luta contra o desemprego, é a candidatura do Partido Socialista e o meu camarada Paulo Teixeira. As prioridades, portanto, é essa questão da área de localização empresarial do Valado. Naturalmente que temos projetos de requalificação urbana, a zona do Parque das Merendas, toda aquela envolvência à volta do campo de futebol. Sabemos que o pavilhão ginásio desportivo do Valado está a precisar de obras urgentes. Todas estas situações. A questão da iluminação é muito importante. O Partido Socialista tem um projeto de redução de despesas da iluminação pública. Não é só a freguesia de Valados Frades, o Conselho não pode estar às escuras. E nós temos um projeto inovador de dar iluminação pública, mas, ao mesmo tempo, reduzir as despesas municipais. Obrigado. Amável Lopes, quais são as propostas? É assim, Nazaré Viva vai apresentar, através de umas propostas para o Valado, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da agricultura, que é para fazer, que isto já foi feito uma vez no Valado, que é promover jornadas agrícolas, de acordo ali com a Associação Cinco Rios, com vista à informação e dinamização da legislação nacional e comunitária, bem como a atualização sobre métodos modernos de agricultura e tratamentos fitossanitários. Também é necessário a manutenção do estado das acessibilidades aos campos agrícolas, em especial e urgente, a estrada das ilhas, que se encontra lastimável. Na área de localização, já falámos, já dispusemos isso em todos os aspectos. No marco do Parque das Merendas, é imediatamente necessário construir-se equipamentos sanitários para devido às muitas pessoas que frequentam o parque, e especialmente para deficientes, que não existe. Portanto, não é só receber as pessoas, é sabê-las receber bem e mostrar que o Valado, portanto, que se lembra de quem nos visita, e não é o Valado só, é o próprio município. A juventude de terceira idade, para criar na junta, oferece uma loja do município, a fim de evitar deslocações à Câmara para tratar de assuntos simples. Promover e apoiar a criação de um lar idoso, bem como a criação de um polo da Universidade Sénior. Nós não queremos aqui dizer que basta um polo para as pessoas não se terem que deslocar a Nazaré. Na segurança, é colaborar com as GNR no meio motivo, com respeito à iluminação pública, quero aqui dizer que a política foi desligar a lâmpada sim, lâmpada não, independentemente de estar perante um cruzamento ou não um cruzamento, que há cruzamentos já de escuras e sítios onde não há casas que têm lâmpadas de licença. Não houve a preocupação de um membro da Junta de Valado ter se preocupado com essa situação. Ligação ao mundo, queremos para terminar. A ligação ao mundo, que é muito importante, queremos criar, portanto, um site na internet com o Valado, com a dinamização do Valado, com acesso a que as pessoas do Valado possam ter conhecimento do que se passa na junta de freguesia e para que todo mundo, inclusive os nossos imigrantes, possam saber do dinamismo da nossa terra, para que nos possam apoiar e até aconselhar, porque o site hoje é uma altura ao mundo. Alexandrina, disto tudo o que foi dito relativamente a esta questão, alguma questão que queira rebater ou queira repor? Que temos a certeza que, se formos eleitos no dia 29 de setembro, o MPT, que vamos dar início, dar início ao desenvolvimento da Alé, do Valado dos Frades. Queremos criar essa fábrica de engarrafamento das Águas Belas, Valados Frades e Nazaré, Freguesia Valados Frades e Nazaré, e temos a certeza de entregar num projeto que visa ao melhoramento da qualidade de vida da população da Freguesia de Valados Frades. Eu, como na qualidade de cabeça de lista, onde estão pessoas novas, com extrema vontade de mostrar o que se pode fazer mais e melhor em prol da freguesia. Não vamos prometer aquilo que não vamos poder cumprir, porque às vezes diz-se muita coisa. Durante estes 20 anos prometeram que ia se desenvolver a Alé e se calhar nós estamos assim no Valado dos Frades por essas consequências todas, porque era inicialmente uma solução para a freguesia e em concelho. Obrigado. Para o Bloco de Esquerda, alguma questão que teira? Sim, queria falar de uma coisa engraçada, que é o meu colega Júlio Henriques falou do campo sintético. Se não fosse a iniciativa da Biblioteca de São Recreio, o campo sintético não existia no Valado dos Frades. Ponto. Que isto seja bem tido em conta. Se está pago, ainda bem, não é mais do que a obrigação de alguém que assume os compromissos. Depois, em relação à campanha, acho que toda a gente pode estranhar que ainda não há publicidade nem folhetos do Bloco de Esquerda nas ruas, mas a campanha ainda não começou. Que eu saiba, não é? Que eu saiba, a campanha começa segunda-feira. Sim, senhor. Podemos estar em pré-campanha. O que é pré-campanha? É um período de pré-campanha, que as pessoas fazem aquilo que querem para... Agora, o período de campanha começa na segunda-feira, e na segunda-feira as pessoas vão ter acesso às propostas e aos membros da lista do Portanto, os cartazes do Bloco de Esquerda saem em segunda-feira. Certo. Como deveria ser com todos. Cátia Ferreira, só um minuto para rebater estas questões. Eu ouvi falar aqui em colocar faixas de pinheiros e algumas pequenas obras para preencher o ego aos cidadãos. A CDU considera que o Valado e os valadenses merecem mais, muito mais. E nesse sentido a CDU apresenta um projeto viável de desenvolvimento da vila que vai promover a agricultura. Temos jovens agricultores valadenses que nos acompanham neste projeto. O desporto, no âmbito local, nacional e até internacional. As empresas de produção de qualidade e o emprego com direitos para os valadenses, porque as prioridades da CDU são, efetivamente, as pessoas. E agora, para terminar, quer dizer que o BE fala em campanha, a CDU fala em trabalho. E é esse trabalho que temos desenvolvido ao longo dos 4 anos, não é só em fase de campanha que nós aparecemos. É essa a grande diferença. Júlio Henriques, alguma questão que é necessitada de ser debatida? Não quero rebater absolutamente nada, quero apenas dizer que, de facto, uma das preocupações que eu tenho e aqueles que me acompanham, se efetivamente for essa a opção dos eleitores, é que queremos, acima de tudo, ter uma política de proximidade e de acompanhamento das questões do dia-a-dia que ajudam, de facto, à resolução dos problemas do cidadão, empenhar-nos exatamente na promoção, na divulgação e na alguma mais-valia que se consiga exatamente trazer para a vila. De facto, é uma preocupação que está realmente no meu pensamento e espero exatamente não ser demasiado ambicioso e conseguir concretizar, de facto, algum destas questões. Manuel Neves, alguma questão que queira rebater ou alguma prioridade tenha ficado para trás? Sim, ficaram algumas, mas vou só aqui bater algumas. Era criar um incentivo à reciclagem, que é muito importante a nível mundial e que nós temos disponibilizado muito lixo que pode ser reciclado. Já foi aqui dito também, era a ciclovia, mas era para todo o concelho, porque infelizmente tinha ciclistas que são atropelados nas nossas estradas. E era criar um centro informativo que era constituído por um jornal local para dar informação aos nossos, cidadãos, uma rádio e um coisa de TV, mas tudo amador, não, nada de, só para dar informação aos nossos cidadãos. E também gostei muito das propostas do Bloco de Esquerda, que são de louvar. Obrigado. Rui. Bom, aqui eu gostaria de dizer que quando se fala aqui nesta mesa em trabalho, em agricultura, nisto e naquilo, eu também acho que também posso dizer presente. Vou só relembrar neste minuto, nestes 30 segundos, só relembrar uma questão muito peculiar ao Valado: a limpeza dos rios e o arranjo dos caminhos rurais. Essas medidas andam há 20 anos no programa eleitoral do Partido Social Democrata. Caramba, nunca houve uns milhares de euros para resolver esse problema. O Partido Socialista tem solução para isso, eu como Presidente da Junta tenho solução para isso. Isso tem solução e resolve-se. Obrigado. Mável Lopes. Portanto, eu há bocadinho estava a desenvolver mais ou menos a questão, eu falei nos caminhos rurais também, que de facto estão lastimável. Inclusivamente está-se a dar um fenómeno de um valado que eu nunca pensei que se desse. E isto também é muito bom que se lembra, é que devido aos bons terrenos que temos no valado, o valado está a ficar sem o segmento de terra que está a ser comprado por pessoas que vêm das redondezas para aproveitar a água dos rios de Valado para fazerem projetos de agricultura intensiva, que é o caso dos pomares, que está sustendo Valado. Portanto, o Valado, os próprios valadetes não se estão a perceber, mas estão a perder dos melhores terrenos para os que seriam os ótimos terrenos de agrícolas para os ter para pomares intensivos. Neste momento é o que está passando. Bom, e agora, para terminar, para a última questão, eu perguntava à Cátia Ferreira por que razão é que os eleitores hão de votar na Cátia Ferreira e na CDU e não nas outras forças políticas. Um minuto. As eleições, estas eleições autárquicas, que vão decorrer a 29 de setembro, acontecem num momento crítico da vida do nosso país, de uma crise profunda, de destruição do sistema económico, de uma agravada destruição e privatização da natureza e dos recursos naturais, de um forte ataque aos direitos e liberdades e de um derradeiro assalto da direita portuguesa ao Estado, às funções do Estado, à soberania nacional e ao próprio poder local democrático. Por tudo isto, as eleições autárquicas revestem-se da maior importância. Além de constituírem uma oportunidade para defender e valorizar o poder local democrático, são também uma oportunidade de penalizar o governo PSD-CDS e a sua atuação, penalizar para abrir um novo caminho de esperança e de mudança. A CDU é a verdadeira esquerda que se pauta por valores de solidariedade, dedicação e empenho pelo desenvolvimento do país, das autarquias e das freguesias, pelo bem-estar das pessoas e do ambiente e da promoção da qualidade de vida. Somos a candidatura real da população. Frederico, quais são as razões para votar no Bloco de Esquerda? Eu acho que as pessoas me conhecem como uma pessoa humilde, algo idiota no aspecto em que tenho algumas ideias, mas se pode ter outras interpretações, claro que sim. e podem ter essas interpretações quando quiserem. Uma pessoa humilde, idiota e com algumas convicções, com convicções fortes, convicções de desenvolvimento, em que as pessoas estão primeiro, as pessoas do Valado estão primeiro, porque o Presidente da Junta do Valado dos Frades tem que ser o representante do povo do Valado. E, como tal, é nessa perspectiva que eu me candidato. E até posso chegar ao ponto de dizer que eu hoje me sinto como Mourinho. Eu hoje aqui sou o melhor. Em qual vertente? Sou o melhor, na vertente em que sou o melhor candidato a Presidente da Junta. E é nessa perspectiva que eu quero que as pessoas me observem, me olhem e votem em mim. Quais as razões para votar no PSD e no Júlio Henriques? Bom, as razões prendem-se essencialmente com o facto de integrar uma equipa que para todos os efeitos já deu provas e que tem suficiente capacidade da gestão da junta de freguesia, tendo em conta as limitações a que está sujeita, obviamente. A preocupação é, de facto, servir exatamente os cidadãos, estar perto dos cidadãos, contribuir de toda a maneira para o desenvolvimento e para a projeção, de facto, da vila, atrair em plena coordenação com a Câmara Municipal e investimento e, de facto, tornar a vila cada vez mais pujante em termos de progresso e que a economia, de facto, tenha uma evolução significativa. No Partido Socialista, Rui, as pessoas devem votar no Rui Marques Amaro ou no Rui Pirralho? É no Rui Pirralho. Tem porquê? Porquê? E porquê? O nosso projeto é um projeto para todos. É um projeto de inclusão. E as pessoas, basta terem memória, que foi sempre com o Partido Socialista que as desigualdades se esbateram. Foi sempre com o Partido Socialista que o rendimento disponível passou mais pelas mãos dos estamos pobres. Estamos a falar das eleições autárquicas. Exatamente. Para a freguesia de exatamente. Foi sempre com o Partido Socialista. Portanto, nós temos um projeto de inclusão, não discriminatório como alguns. O nosso projeto é um projeto de inclusão e para a junta de freguesia há uma coisa que é essencial. Tudo farei para dinamizar e apoiar a economia local. Os comerciantes precisam de ser apoiados, porque o Valá tem tido um problema muito grande ao longo dos últimos anos. O comércio não sobrevive. Obrigado, Rui. Manuel Neves, por que razão é que os eleitores vão votar no Manuel Neves e no Grupo Cidadãos Independentes? A questão é, apresento-me ao povo do Vale dos Frades com plena convicção das minhas capacidades e da equipa que me acompanha, com o sentido de responsabilidade de prestigiar a causa pública e procurar encontrar respostas e soluções para os anseios da população. Por isso mesmo, acredito vir a receber a confiança deste povo que me recebeu e que incondicionalmente terá todo o meu empenho. Manuel Lopes. Eu, por acaso, não me sinto como Mourinho. Sinto como Amável Lopes, filho do Valado, que ama a sua terra e que espera que ao longo destes anos os valadeiros continuem a confiar no Valado e em mim para que o Valado seja maior e melhor. Portanto, as minhas provas estão dadas, não me sinto como Mourinho, sinto-me muito como valadense. Meus senhores, Red, está-me a agradecer a vossa presença e o civismo que foi demonstrado à volta desta mesa. Sigamos assim. Ai, eu peço mais uma vez desculpa, Alexandre. Não, Alexandrina é a última. A CDU foi a primeira. Sim, mas não há mais um. Não, nesta não há mais, nesta não há mais um, portanto falta só Alexandre. Por que razões é que os eleitores vão votar na Alexandrina e no movimento do Partido da Terra e não nos outros eleitores? Pronto. Não acho nos outros candidatos. Acho que devem votar no Partido do Movimento da Terra, porque nós somos um grupo de 82 cidadãos, que 80 deles nunca fizeram parte da política. Temos todos emprego, não vamos ali para ir buscar nenhum tacho, nem nenhuma panela, como muitos deles acontece. Somos pessoas diretas do povo, sem qualquer telhado de vidro. Até se não ganharmos as eleições no dia 30, estamos no trabalho. Temos objetivos claros e transparentes e não prometemos aquilo que não podemos cumprir. Apelo a todos os valadenses que no dia 29 de setembro votem a MPT. Pronto, e agora sim, parece que chegamos assim ao fim, acho que não me esqueci de ninguém. Meus senhores, minhas senhoras, obrigado e boa tarde e bom trabalho. Obrigado.